3894, solo 03, reporte pista livre. Tá livrando, tá 3894. Gente, sendo agora o Solino 219, boa noite. Obrigado. Lutan 3894, boa noite. Boa noite, 3894, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Zero Guarulhos, aprovado. Decolada pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto, bridge. Intercepta Upper Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5564, controle Salvador 1-1-9-8, Xané 6259. Fique 5491, sem restrições, desça para 3, meu país, a Justiça Salvador no 09. 3000, 0-1-1, sem restrições, 491. Trip 5219. Trip 5219, boa noite, completa o radar, decolagem. Ok, tá cumprindo o perfil da ata, 5219. Voo 4206, chame Recife agora em 12545, casa negativa 12685. Recife down 2545, alternada 2385, azul 4206. Ô Salvador, eu vou no 645, autorização de história. No 645, Vitória aprovada nível 360, decolada pista 1-0, perfil de saída da El Leda, após direto eu, dizer pelo Whisky 50. Transponder 5571 no controle Salvador 119.8. 360, Vitória, decolada 10 da El Leda, Leda eu, dizer pelo Whisky 50, 5571, controle Salvador 119.8. No 645, atejamento correto, formação em curso uniforme e chame pronto. Mike, eu dei outro reporte para você. Salvador 35491. Prossiga. Está autorizado o procedimento ILS? Afirmativo, continua descida para 2, meu país, ajuste permanece, 90 no 1. Autorizado ILS, X-Ray, pista no 0 em Salvador, porta no localizador. 3000, autorizado ILS, X-Ray, informa estabilizado 5491. Tá 3197. Tá 3897, que chama o solo? Ah, isso, afirmativo. Ah, qual a saída prevista pro galeão? Confirmando, é o TAN 3197? É o TAN 3197, afirmativo. A saída prevista pro galeão, por gentileza? Prevista saída da EL, Leda, pós direto, bridge, TAN 3197. Muito obrigado. Utilizado no curso do localizador, trip 5491. 5491, chame a torre, 11895, bom pouso. 2895, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, trip 5491. Trip 5491, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 120 graus, no 0 a 9, ajuste no 0 a 1. Livre pouso, pista no 0, trip 5491. Livre chame táxi, são 3897. Autorizado push, chamar para o táxi, são 3897. 35495, controle. Serviço rodar terminado 52 milhas sudoeste do Beto Salvador, chama Barilhão, 020 décima 1. Noite, bom voo. Salvador, avião ligou. 35491, salva de nome, chama agora o Salvador 209. 19. Sítio 3491, livrou na Delta. Sítio, via aquilo até o pátio 3, o 5491. Quilo até o pátio 35491. Como é que é com Delta? Vamos funcionar a frequência livre. Trip 5219, passou airborne, voando direto com o Quilo. 5219, Cente, cruzando níveis de voo 125, chama agora Recife em 1260, alternando 1288, bom voo. 60288, obrigado. De nada. O Airbus da TAM retaguarda, iniciando 01 e chama táxi. Serviço está terminado, 53 de milha sudoeste de Salvador, chama agora ele é o 0201, bom voo. Bordo. Autonomia de 3 horas 55, altera na Galeão. São 3897 via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 1, bom voo. Ajustado, chamar a torre 895, no ponto de espera via Índia, tá? 397, bom trabalho. Região 06, vento no 20 graus, 10 nós, comprando pela lista POA. Tem IVE decolado. Já, fora qual? Tem IVE decolado a 18, aguarde as frentes. É? Tá, 62 a bordo? 1 a bordo. Gente, valeu. Eduardo, né? Ah, filho, Matheus. Fazendo 06, chama agora o controle 1998, um ótimo voo. 1998, obrigado. Controle, boa noite, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Para o CAB. Você pode no final para pouso na escuta do controle, na 011, um ajuste. Gente, reportará na final. Para 645, aguarde para pushback de funamento. Aguarda. 645? Voo número 645, coordenação com a Infraero e equipe de solo, tá autorizado. Ah, ok, tá aguardando. Para o pushback. Frequência livre. É. Para o táxi de Oxené 6259, temos 149 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Galeão. Tive táxi via Índia Alfa, ponte espera da 190, a gente chamar a torre em 1-1895, altímetro 9011, Oxené 6259. Tive táxi da ponte espera da 190, estou pronto, chama a torre 295, 1091, ajuste Oxené 6259. Bolo 645, coordenando com a equipe de solo, após ingresso de um Airbus da Avianca, a cauda. Após o Airbus da Avianca ingressar na Taxi Índia, está autorizado para o pushback, funcionamento. Ok, vai coordenando aqui, solo, 645, chama a cuidado. Tantra 397, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus, 109. É negativo, né? Nós solicitamos retornar o game, nós estamos com indicação de manobra de sistema de verificação e retornar para você. Sim, então o seu ingresso via pista libera na Delta, por gentileza, repórter está livre. De Salvador, Oxené 6259, próximo à espera da 10. Oxené 6259 vai alinhar e manter. Alinhar e manter na 10, 6259. 197, chame agora o sol, linha 219, pelo táxi. 219, boa, obrigado. Sala Salvador, tá 3897. Tá 3897, prossiga via Alfa Juliette, portão 05. Afirmativa Alfa Juliette para o 05, tá 3897. Táxi, o Gonal 645, tá com 151, 3,50, Campinas. Chegou no 645, autorizado táxi via Índia, Alfa Ponte Velha da Pista 90, a gente chama na torre em 1 no 8, 95, altimetro 90 na 1. Índia Alfa, 1895, obrigado. Tá 3897, acho que tem previsão de decolar agora ou como é que vai ficar a situação? Provavelmente em alguns instantes, eu vou averiguar. Sente. É 6259, decolado aos 228, controle agora no 9918. 198, boa noite, obrigado. Salvador, Oxenay 62119. Oxenay 259, boa noite, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 360. Da EL, hotel 360, Oxenay 62159. Vá pro de Leda, Oxenay 6259. Está presente, autorizado. Leda 6259. Meia 259, suba restrito para 340. Restrito 340, 6259. Sou 645, vento 120 graus e 90 nós, livre decolagem da 10. Eita, livre decolagem da 10, vou no 645. Gol 1645, decolado aos 32, controle 119, decimal 8. 1985, gol 1645, boa. Salvador, hasta 8487. 8487, prossiga. A autorização 7211 está fora. Oi, Salvador, boa noite, gol 1645. 4410. Confirme o horário do plano. 1985? É 1985 a frequência do controle. Ok, vou chamar lá de novo. Obrigado, boa noite. Boa noite, até o retorno. Até. Tá bom, pode me falar. Gol 1645, controle Salvador. Decolado, solicita voar. Eu disse, apresente sem representatividade no setor. Gol 1645. Autorizado por Edileda, da presente, gol 1645. Edileda, obrigado, 1645. Chame 259, chame Recife, 1251, alternando no 288. 251 ou 288, chame 6259. Gol 971, boa noite, chegada Gonf, desça para 050. autorizado. Aguarde instruções, 1971. No 645, chame Recife, ano 260, alternando no 288. 260-288, no 645. 971, após a posição pelo autorizado servido 366. Alfa 8487, copia? Copia, senhor. Autorizado da Recife, nível 410, veio 358. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda. Sai da Puca, Jamo, Caju. O transponder 5014, frequência do controle 119.8. 410 para Recife, sai na Puca, Jamo, Caju. 5014, 19.8. Gente, contingimento correto, chame para acionamento pushback, ABC 8487. 8487, obrigado. Vai, tchau. Tráfico Salvador, muito boa noite. 5574, centro da Victor, nível 190 para Maceió, pronto para Coabia. Tip 5464, autorizado até Maceió, nível 190, e a Golf 677, decolada 190 com a primeira curva à esquerda, sai da Puca, Chamo, Zumbi, vou transponder 5552, frequência do controle 119.8. Cruzando nível 190 para Maceió, decola, vai pela Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, fez a curva de Jambo, frequência do controle 198, transponder 5582, repito, 464. GBC 464, transponder 5552, saída Puca, Jambo, Zumbi. Copiado Puca, Jambo, Zumbi, transponder 5552, eu tripe 5464, gráfico. Investimento correto, chame para acionamento, pushback, TP 5464. Pushback. CMA, 8487 para pushback. Afirmativo, senhor. Livre pushback, acionamento, chame para o táxi, ABSA 8487. 8487. Salvador, tá 3197, na escuta, pronto pra cópia. 3197, como seu curso Vitor, Toyota até o Galeão, nível 360, BA pelo 10, ESMAP, DCT Lúbito, DCT Barbacena, chegue conforme a rota do plano. Decola da 10 com a primeira curva direita. Saída da EL, Leda, após Leda, Blitz. O transponder 50, 10, frequência do controle 119, cima 8. Transponder é o 3090? 5090, tá 3197. Nível 360 para o Galeão autorizado, via Aperzulu 10, SMAP, Ponto e Barbacena, decola da 10, curva direita da Euleda, da Euleda Bridge, transponder 5010 e o controle 99, decimal 8. Sejamento com relação a operacionamento e pushback, está 3197. Chamará. Com 2 a bordo, alterna na Natal, 2 horas de autonomia. 100 pessoas a bordo, deve ser 8487. 2, 02. Gente, livre de táxi, via parte 1 no Índia Alfa, ponte BR da Fuxa 90, onde chamar a torre 1 no 8900, cortimento 90 no 1. Abs 8487, Boa noite, autorizado a linha Arista, colada 10, vento no 30 graus, 10 mais. A linha... Oi. Dado visual, bom, 971. 971, não complete o procedimento, chame torre em 1895, bom pouso. 1895, graças. Salvador, bom, 971, não, boa noite. Bom, 971, com essa aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 01. Gente, aguardando a pista livre no 01, bom, 971. Teve pushback, acionamento, chame pro táxi, 35464. Teve pushback, acionamento, chame pro táxi, 35464. Check treino, pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Gente, já bastante travado, livre pouso então 1-0, 971. Apto 8487, decolado 51, controle 1-19-8. 9-8. Ali, Salvador, apto 8487, cruza 3000, boa. Apto 8487, boa, contato radar na decolagem, saída PUCA. E na FUCA, 8487. Taxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponte perto da pista 1-0, antiamaratu em 1-9-5, continuamento 1-0, 1-1. Taxi, passa. 9-5, 3-5-4. 971, no solo 54, libere a direita, chame o solo 1219. Prossegue via alfa, fechamento da Gillette. Apsis 487, chame Recife em 12545, alternando no 2685. Apsis 487, controle. Apsis 8487, controle Salvador. Autorizado em área decolada 1-0, vento no 2-0 graus, 0-0 nós. 1-1-6-8, boa noite, chegada na área, desça para 50. Colo 971, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. De 5464, decolado 57, controle agora 1-9-8. Controle 1-9-8, tripe 5464. Controle de Salvador, tripe 5464, decolado, cumprir perfil da saída PUCA. Tripe 5464, boa noite, contato radar na decolagem, perfil PUCA. Pelo perfil da PUCA, 35464, pode voar a PUCA direto? Obrigado. Obrigado para a PUCA, 35464. Pushback, saneamento, chama para o táxi, está 3197. Chamando para o táxi. Colo 099, autorizado até confins, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, saída da Euleda, depois Leda Bridge, onde intercepta Pesolu 1-6, o transponder 5-0-7, a frequência do controle 1-1-9-8. com o resto em pressionamento pushback, voo na 099. Meia meia desça para 2.000 pés, chegada. Uno 1168, autorizado 2.000 e autorizado ILS 10011. Santos 3197, 197 a bordo, Campinas, autonomia de 355.